Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Eu quero primeiro dizer que eu trago um forte abraço dos irmãos da igreja lá de Porto Seguro e reiterar o convite. Eu sempre faço esse convite. Alguns têm respondido ao convite, outros não. Outros ainda não responderam a ele. Que você possa ir até Porto Seguro. Eu sei que já a cidade em si, ela faz o convite, né? Mas além de você ir passear, curtir uma praia, um lugar gostoso, porque Porto Seguro é um lugar bonito, é um lugar gostoso demais, você vai aproveitar e ter um tempo conosco lá, conhecer a igreja de Porto Seguro, ver o que Deus está fazendo lá, ver como Deus tem agido lá no meio dos baianos, né? Porque eu tenho visto aqui no meio da minerada o agir de Deus. E vocês completando mais um ano, eu estou também às portas da festa de aniversário. Agora em outubro, nós vamos comemorar 7 anos. 7 anos lá do projeto. E Deus já está gerando algo novo, né, para nós nesse 7º ano. E eu tive, assim, creio que do Espírito, viu, irmão? Uma inspiração. Deus nunca falhou conosco, nem passamos nenhuma dificuldade. Pelo contrário, Deus sempre nos sustentou. Como no deserto sustenta o povo, não faltava o alimento, como foi encenado, a roupa não se gastava, mas não era nada de sobejar, eles tinham o sustento diário. Deus nos deu muito, crescemos, mas sempre foi assim, com muita luta no sustento diário. E esses dias eu estou relendo a Bíblia desde o início, de novo, estudando, e eu me peguei no sonho, né, que o sonho de José, né, das 7 vacas, não, sonho de Faraó, das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. E eu recebi do Senhor que nós vamos agora entrar nos 7 anos de vaca gorda, de muito sobejar do Senhor, principalmente das questões financeiras da igreja. Um sobejar para a gente empreender mais e mais projetos que nós temos lá, que estão ainda em stand-by, porque Deus ainda não permitiu que a gente startasse, os recursos ainda não chegaram, mas eu estou crendo que esses 7 anos da frente vai ser assim. E eu estou orando. Senhor, eu creio que é do Senhor isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou orando mesmo, crendo que esses 7 anos que virão pela frente serão anos de muita abundância, de recurso, de vidas, né, de atuação em Porto Seguro. Deus vai gerar algo tremendo ali, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, porque isso é verdade, é verdade. Amados, eu queria dizer que eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês essa noite, né, no meio de tanta gente bonita. Lá em Porto Seguro, eu estou até bonitinho hoje, porque eu botei como diz a Inês, né, Inês, um paletó. Quando eu falei, eu botei um paletózinho, ela falou, irmão, ninguém usa mais essa palavra, não. Eu falei isso perto do meu neto, ele riu, o que é paletó? Aí eu falei, não, então é um blazerzinho. Eu usei também, porque lá a gente não pode usar isso aqui. Irmão, eu estou aqui, se o povo lá da minha igreja me ver assim, vai rir. Não vai nem me reconhecer. Porque não tem condição de botar um blazerzinho, um paletó lá, porque a coisa lá é quente, a gente está numa tenda, e a gente não tem ar-condicionado, esse conforto aqui, não tem não. Mas é gostoso demais. Quem foi lá sabe que o clima é gostoso. Faz um calorzinho. Perguntou, o Inês falou assim, o pessoal vai de bermuda lá? Eu falei, olha, não vai por reverência, porque mais que tem vontade, tem. No domingo, na escola de discípulo, não tem jeito não. Vai de bermuda mesmo. O pessoal vai de bermuda, né, porque a gente fica debaixo das árvores, a nossa escola não é dentro de sala. Cada um tem sua árvore. Nosso terreno é grande, nós temos quase 5 mil metros de área, e cada professor tem sua árvore, né? E a sombra e as cadeiras, e a gente se sente assim como nos tempos de Jesus, né? Não tem aquele aparato, não tem micro, a gente ali ministra, conversa, né? E participa ali numa manhã gostosa, e é isso que Deus tem feito lá. E a gente tem crescido, tem sido uma família verdadeiramente, né? Que caminhando nos princípios da palavra, vivendo como está lá em Atos 2:42, no partir do pão, nas orações, tendo as coisas em comum. É claro que toda igreja, toda caminhada tem, e uma família tem divergências, tem problemas, mas existe o amor que supera qualquer situação, né? E temos vivido isso lá, Glória a Deus. E eu tenho visto isso aqui também. Deus tem levantado um povo que tem perseverado, né, vivido em amor, e é isso que o Senhor espera da sua igreja. E eu vim nessa noite compartilhar de uma palavra que vai nos mostrar, nos fazer entender como caminhar com a nossa vida espiritual, como caminhar desfrutando de tudo que Deus tem, como igreja, como família. Porque, eu não sei qual é o nível seu de envolvimento com a palavra, com a vida com Deus, cada um tem a sua, cada um tem um nível, porque o Espírito Santo está em nós através de um nível. Enchei-vos, significa que você tem níveis da presença do Espírito em você. E eu não sei como é que está a sua, não sei qual é o seu relacionamento, como é, eu não sei como você vê o mundo espiritual, eu não sei se você está com os seus olhos abertos, está atento, porque o mundo espiritual existe, ele é real, irmão. Você entendendo ou não, vendo ou não, discernindo ou não, ele continua aí, existindo, atuando. Agora, o que Deus quer é que você consiga ver, enxergar, porque você está nessa terra, mas você não é mais dessa terra. Você é um ser espiritual, e você precisa entender isso e viver como um ser espiritual. A nossa luta, diz a Bíblia, lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais malignas nos lugares celestiais. Irmãos, nós vivemos uma luta no dia a dia, na dimensão espiritual. Você entendendo, enxergando, assimilando, atento ou não, isso está acontecendo. A Bíblia fala, mostra e nos adverte. E ele diz, nos lugares celestiais. Significa, irmão, que é algo espiritual. Não é na carne, não é na forma humana de enxergar. É algo espiritual que eu e você precisamos estar atento, precisamos estar discernindo, dia após dia, para que a gente possa, no meio da luta, perseverar, estar atento, não ser ludibriado, não cair nas armadilhas do inimigo, que são muitas, e ele é astuto. E esse texto que eu li ainda diz assim, no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha, Deus nos dando como resistir nessa luta, nos dando as ferramentas, nos dando, na verdade, as armas, para a gente resistir, porque o mundo espiritual atua. Nós estamos inseridos no mundo espiritual e eu preciso saber como me conduzir para eu não ser atingido. Você não quer isso. Mas se você entende isso ou não, se você tem envolvimento ou não, está acontecendo, independente de você querer, saber, entender, enxergar, está acontecendo. Essa guerra, essa luta espiritual, ela é real. E ele diz então no versículo: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Deus quer que a gente se encontre firme para resistir. Lá em 1 Pedro também, 5, no versículo 8, diz que o inimigo nosso está ao nosso derredor, como um leão, querendo tragar, querendo destruir, querendo nos derrubar. E como um leão que está ao derredor, ele só espera um momento certo para atacar. Ele só espera o nosso vacilo. Só espera a nossa desatenção. Então, irmãos, eu espero nessa noite que você entenda como você pode, preste atenção, irmão, se fortalecer. Eu ministrei isso na igreja esses dias. Deus tem me feito enxergar isso. Eu li algo que me despertou e Deus quer que a gente se prepare, que a gente esteja pronto, porque o mundo espiritual é real e a gente está nele. E você precisa, então, estar se revestindo, você precisa estar pronto. Eu quero até simular aqui, e eu vou precisar de ajuda de dois voluntários, homens, de preferência, para você entender no mundo espiritual o que está acontecendo com a vida de muitos. E você não vai querer passar por uma luta em desvantagem. Quer ver? Eu queria chamar aqui dois. Podia ser voluntário, mas Geraldinho pode ajudar, né, Geraldinho? Quem é o? Hein? Você vai ser o bom? Não tem o bom e o mal aqui, não, irmão. Tenha calma. Deixa eu ver outro. Quem é o outro homem que pode ajudar aí? Qualquer homem. Pode vir, meu irmão. Pode vir. Minha assistente, por favor, traga. Nós vamos simular aqui, irmãos, uma luta espiritual. Eu quero que você entenda como está acontecendo o mundo espiritual. Eu quero que você enxergue exatamente como está acontecendo o mundo espiritual. Como é uma luta espiritual, os olhos carnais não contam aqui, amém, irmão? Então, você tem que entender que a luta espiritual é com discernimento, com a ação de Deus na sua vida, te fazendo enxergar com olhos espirituais. Agora, ó, por favor, você não pode estar enxergando. Não pode? Vocês dois são crentes, hein? Se estiver enxergando, diga assim, não, ainda estou vendo a luz. Está vendo alguma coisa embaixo aí, Geraldo? Não? E você, como é seu nome, meu irmão? Renato. Você está vendo alguma coisa, Renato? Com certeza? Posso confiar? Então vem para cá, Renato. Você vai ficar de frente com o seu oponente, vem para trás para dar espaço. Pode vir, pode, tranquilo. E vocês, quando eu falar já, vão tentar, numa luta espiritual, através do discernimento, né, buscando a direção do Espírito, atingir o seu oponente. Amém? Então, você pode usar, né, a oração, todas as armas que Deus dá para que você possa lutar nessa luta espiritual. Amém? Então, vamos lá. Vou contar até três, e já. E vocês vão, então, tentar atingir um ao outro. Vamos lá. Um, dois, três, já. Geraldinho, acho que você está apanhando mais do que cego em tiroteio, hein? Ele escolheu para apanhar. Eu estou de fogo. Tá bom, Geraldo, pode tirar a venda aí. Vamos aplaudir os irmãos voluntários aí, vamos. Dá as espadas aí, Irmão, foi uma luta injusta? Foi ou não foi? Mas não pense que o inimigo vai ser justo, não. Irmão, você viu aí exatamente o que acontece no mundo espiritual. O mundo espiritual maligno, ele não está cego. Ele está enxergando tudo. Ele enxerga tudo, ele vê tudo. Nós é que podemos, nessa luta, estar como o Geraldo, como um bobo. Literalmente como um cego no tiroteio. Já pensou? Visualiza um cego no tiroteio. Todo mundo se abaixando e procurando lugar para se esconder. E o cego não tem como se esconder, porque ele não vê, ele não enxerga. Eu quero que você entenda, através dessa dinâmica aqui, que o mundo espiritual acontece dessa maneira. Se você não tiver o discernimento espiritual, os olhos que o Senhor te dá, você vive o seu dia a dia apanhando. O inimigo arma todo tipo de armadilha, lança sobre você todo tipo de seta, e se você não tem olhos espirituais, se você não caminha com Deus, com as armas espirituais, você é alvo do inimigo. Irmão, aqui para nós não é bom estar na posição que o Geraldo está. Não é bom, irmão. Ficar dando golpes no ar, tentando alguma coisa, visto que o inimigo vai e te acerta precisamente naquilo que ele vê, que é o teu ponto fraco, naquilo que você não está entendendo, não discerne ainda do Senhor, naquilo que você está cego. Então, em nome de Jesus, irmão, entenda com uma simples demonstração dessa, o que está acontecendo, talvez, na sua vida espiritual. É isso. E sabe qual é o problema, irmãos? Deus tem nos dado as armas. Deus tem nos dado tudo que é necessário para que a gente possa enxergar e ter uma vida abençoada. Porque o Senhor quer isso, nos dá uma vida abençoada, crescendo, frutificando e não sendo, né, alvo das setas, né, da investida de Satanás, você podendo enxergar, você podendo lutar com os... Agora, e eu quero te dar uma notícia, irmão. Essa luta não é uma luta de igual para igual. Se você tiver os olhos abertos, essa é uma luta onde você já é vitorioso. Que a Bíblia diz que nós somos vencedores, mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, eu quero te apresentar nesta noite a forma de você caminhar, né, vivendo como um guerreiro do Senhor e não sendo atingido. O que, que você está abandonando, provavelmente, que está permitindo que você esteja vulnerável, como o irmão estava. Então, eu quero usar dois textos nessa noite. Eu não vou fazer nenhuma exposição teológica desses textos, eles só são base para a gente entender aqui o que, que nós estamos perdendo no dia a dia da caminhada. O que, que está diante de nós, estão diante de nós, e a gente não está entendendo que são ferramentas, são valores, são armas espirituais para a gente andar com os olhos abertos e ter uma vida abençoada. Amém, amados? Então, abram comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 6, eu vou usar dois textos que vocês vão entender bem o que nós estamos vivendo, passando. 2 Reis, capítulo 6. Diz assim o texto, do versículo 1. E disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante de tua face nos é pequeno. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, um tronco e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um dos servos: Serve-te de ir com os teus servos. E disse Eliseu: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles um tronco, o machado caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor! Porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro, flutuar o machado. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Agora você vai ir lá para o Novo Testamento, lá para o livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas 15, versículo 8. 8 a 10. Amém? Diz assim, está vindo numa sessão de parábolas, e nos encontramos aqui com outra parábola, que dizia assim: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, qual a semelhança, ou o que a gente pode extrair desses dois textos em termos de semelhança? Os dois textos falam de perdas. Em um texto, eles estavam construindo uma casa junto com o profeta e ele perdeu o machado, caiu na água. No outro, a parábola, ela tinha as dracmas, que são moedas, né, de valor, e foi perdido uma também. E ela foi e procurou a dracma. Outra coisa que eu quero chamar a atenção nesses dois textos é que, num dos textos, o primeiro que eu li, na construção, ele tinha ali uma ferramenta, amém? Que era uma ferramenta de trabalho. E essa ferramenta foi perdida. E Deus, através de uma ação, de um milagre, de um sobrenatural, foi lá e agiu, através do profeta. Porque, irmão, o machado flutuar é um sobrenatural. Então, houve uma intervenção direta, de um milagre, de uma ação de Deus, para que aquilo, né, viesse à tona, que ele pudesse recuperar. Já no texto da mulher, da dracma, não. A dracma foi perdida, e diz o texto que ela acendeu uma candeia, botou a luz em cima, e ela começou a varrer a casa cantinho, cantinho, diligentemente, para que pudesse achar. Então foi o seu próprio esforço, vamos dizer assim, a sua perseverança em buscar, em achar a dracma, e ela foi lá e conseguiu achar a dracma. Eu quero só salientar duas coisas básicas nesse texto. Um, é uma ação divina para um milagre, e outra, a nossa ação, a nossa participação. Num, você vê uma ferramenta sendo perdida, no outro você vê uma moeda. A gente pode pegar, e por isso que eu quero usar esses textos só até aqui, em ver que um foi perdido uma ferramenta e o outro perdido uma moeda que é valor. Então eu quero te dizer que nós estamos perdendo, como eles, ferramentas espirituais e valores espirituais. E é por isso que nós estamos vulneráveis, como o Geraldo estava, porque nós estamos perdendo os valores, nós estamos perdendo as ferramentas que Deus tem nos dado para que a gente vença, para que a gente tenha uma vida abençoada, para que a gente tenha olhos abertos. E eu quero então tratar de algumas ferramentas espirituais que nós temos perdido e de alguns valores espirituais que nós estamos deixando de lado, para que a gente possa recuperar isso, irmão. Recuperar. Com relação às ferramentas, como eu disse, foi Deus que agiu através de um milagre. Eu quero te apresentar algumas ferramentas que não foi eu e você que criamos, não foi a igreja que criou, foi Deus que gerou para que nós pudéssemos construir a nossa vida espiritual, para que nós pudéssemos crescer, para que a gente pudesse erguer, né, uma igreja sólida, algo verdadeiro, essa construção. E eu quero tratar de algumas ferramentas. A primeira ferramenta que eu quero tratar com vocês é a comunhão. A comunhão que Deus deseja que tenhamos é uma ferramenta, irmão, para a gente ter uma vida espiritual, né, com olhos abertos. Deixa eu te dizer uma coisa. O Salmo 133 diz assim: ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, em unidade. Ali, diz o texto, Deus opera a vida e a bênção para sempre. Ele narra nesse Salmo o óleo que desce da cabeça, desce pela barba e escorre. Tem todo um significado, a gente podia trabalhar muito esse texto aqui, mas o cerne da questão desse texto é a unidade. Como é bom a unidade? Porque na unidade, na comunhão, Deus gera a vida, a bênção para sempre. Tem pessoas que não querem caminhar na comunhão, querem caminhar na igreja apenas assistindo ao culto, vindo aos eventos. Deus quer que andemos como irmãos, como uma família. Para isso a gente precisa ter comunhão. Você quer ver? Tem muita gente, e lá no projeto também eu ministrei isso, falei, tem muita gente que não quer célula. Acha desnecessário, acha que é um método assim ou assado. Não se trata de um método, se trata de uma ferramenta que Deus dá para a gente poder ter comunhão, viver junto, compartilhar das coisas, porque uma célula, um encontro entre nós, Deus gera ali um momento de oração, um momento de cuidado uns com os outros, um momento em que você não vai estar passando por uma luta sozinho, nem por alegria sozinho, porque, irmão, alegria sozinho não tem graça. Quando você tem algo que você fica feliz, você quer compartilhar com as pessoas. Quando você está numa luta, num desespero, você não quer estar sozinho. E como é bom ter uma igreja, ter os irmãos, ter um grupo que ora por você, te cerca, te protege. Então não tem como caminhar sem estar com comunhão, sem estar vivendo a igreja desse jeito. Esta é uma ferramenta que Deus dá para que a gente tenha a nossa vida espiritual, né, com os olhos abertos, crescendo. Eu estava assistindo no canal, aquele de animais, não sei qual foi deles, National Geographic, um deles, e eu estava vendo, e o Espírito Santo falou comigo na hora. Tinha uma manada, não me lembro se era antílope, se qual era o animal, mas um animal mais indefeso, que era uma manada, tinha mais de 200 animais juntos, e correndo, e uma matilha de lobos, com em torno de 8 lobos, querendo pegar um daqueles animais. E a matilha de lobo andando em volta, e a manada, aquela massa de animais andando de um lado para o outro, e eles não conseguiam pegar, eles não conseguiam entrar. Por quê? Porque juntos eles eram muito fortes. Essa proteção é que a igreja, é que é a cela, é a vida que os irmãos gera em nós. Sabe quando eles conseguiam pegar um animal? Quando aquele animal se desgarrava, saía para fora da manada, ou estava doente, e eles viam, eles davam mais em cima daquele que estava doente, e ele acabava saindo da manada, e ele virava, então, presa fácil. Irmãos, fora da unidade, fora da comunhão, somos presa fácil para o inimigo. Fácil. Mas se você vive igreja, comunhão, a irmandade, você está debaixo de uma cobertura de oração, de bênçãos, onde Deus opera na unidade. Porque algumas questões Deus vai gerar e vai abençoar você na sua vida, na sua casa, na sua devocional. Isso é fato, é claro. Você tem uma vida pessoal com Deus. Porém, existe bênçãos, existe situações, existe segurança, existe uma série de coisas que Deus só opera no meio da unidade. No meio da igreja, no meio da comunhão. Por isso é que esse texto de Salmos diz, ali, na comunhão, Deus opera a bênção e a vida para sempre. Deus espera que andemos assim. Então, comunhão é uma ferramenta e você não pode andar só, irmão. Você não pode andar só. São 9 anos de projeto. É inadmissível que você ainda não esteja integrado, que você ainda não participe de uma célula, que você não participe da comunhão, dos eventos, está junto. Compartilhe com os irmãos a sua vida, as suas necessidades, as suas alegrias. Não tem como. Se somos família, se somos igreja, temos que caminhar isso. E essa é uma ferramenta de Deus para a sua vida. Amém, amados? Quer ver outra ferramenta de Deus? O serviço. Serviço. Olha o texto que eu quero compartilhar com vocês. Está lá em Efésios. Efésios, capítulo 4. Efésios 4, a partir do 8, diz assim. É o 8, o 11 e o 12. Diz assim. Por isso, diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Diga dons. Deus deu dons aos homens. Versículo 11, pula aí. E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. A palavra de Deus diz também, tudo que façamos, tudo que você possa fazer, fazer com alegria, servir ao Senhor com a alegria. O serviço, irmão, é uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Quando você lê aqui, Deus constituiu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestre, outros. A gente se exclui disso. Ah, mas eu não sou um evangelista, eu não sou um pastor, eu não sou um apóstolo, que é isso? Ele não está falando aqui do título, não, irmão. Ele está falando aqui do encargo. Quem disse que você não é um pastor? Quando você, irmão, evangeliza uma pessoa, começa a cuidar dela, e essa pessoa vem em você, um ministro de Cristo, alguém que tem algo de Deus para ela, e ela começa a vir a você, e você começa a cuidar dela, você começa a dar uma assistência, como é que você está passando, o que aconteceu hoje, e ela liga para você, ela compartilha suas lutas, e você acompanha ela, vai em lugares, vai em situações, você está pastoreando uma pessoa, você está cuidando dela. Quando você sai por aí, e tem realmente, né, um coração grato, a alegria de Jesus em você, e você chega nos lugares e começa a falar de Cristo com facilidade. Eu tenho lá a Rose, que congregou com vocês aqui um tempo. A Rose é uma graça, porque ela faz sobrancelha. Então, a mulherada deita lá para fazer a sobrancelha, não tem jeito. Está ali deitadinha, é tudo que ela quer. E ela e começa a falar de Cristo, Jesus para a pessoa. E a pessoa... Não tem jeito, irmão. Então, ela é uma evangelista. Quem diz que não é? Ela não precisa de um título. Você não precisa de um título, mas Deus te deu dons, Deus te deu, né, a porção dele, do Espírito dele, para atuar. E você pode olhar todos esses mestres. Poxa, tem pessoas aqui que têm o dom de ensinar mesmo. São professores. Tem professor aqui? Levanta a mão. Você tem facilidade, vocês têm facilidade de ensinar. Conhecendo a palavra, é fácil discipular uma pessoa, ensinar, usar as estratégias, as dinâmicas do ensino, para poder fazer com que as pessoas cresçam e conheçam a palavra. Mestre, dom de mestre. Deus tem liberado dons para nós. E os dons que Deus liberou para nós é para servir, irmão. Eu escutei isso, acho que foi até dos sócios. O dom que você tem, irmão, Deus não te deu para você ganhar dinheiro, para você usar ele como você acha certo. Deus te deu o dom, qualquer um que você tenha, para o reino. É claro que o mestre usa esse dom e aplica ele para o seu sustento na vida. Não é errado, não, não é pecado, não. Mas saiba que, na essência, no princípio, Deus te deu esse dom para que você pudesse servir ao reino, que você pudesse usar esse talento para o reino de Deus. Porque é assim que é necessário. O corpo tem vários membros, mas todos contribuem para o crescimento do próprio corpo, e você precisa usar os dons que você tem no serviço ao Senhor. Você pode participar. Eu tenho lá na igreja lá médicos, enfermeiros, advogados. Nós vamos começar agora uma série de ações na cidade, utilizando. Nós vamos pegar os advogados lá, o Geraldo. Vamos fazer na praça, botar uma tenda grande e botar lá auxílio jurídico, gratuito. As pessoas vão chegar lá. Eu tenho para mais de 10 advogados, ou mais, né, Cristina, dentro da igreja. Então, eles vão ficar sentados lá, as pessoas vão vir para fazer perguntas, para tirar dúvidas acerca das questões jurídicas, e esse advogado vai aproveitar e, no final, agora eu tenho algo que vai solucionar o seu problema, a sua causa. O quê? Eu tenho Jesus para você. Você pode estar passando qualquer situação, qualquer luta, deixa Jesus entrar na sua vida. E ele pode mudar o quadro da sua vida, essa questão, seja o casamento, seja aquilo que ele está pleiteando na justiça. Irmãos, usando os talentos para o reino. E a gente vai começar isso lá. Os enfermeiros vão fazer algumas campanhas na rua, né, de tirar pressão, porque a gente quer atrair o povo. Chegando na frente ali, é tudo que a gente precisa para semear a palavra, para lançar a semente, né, da palavra de Cristo. Então, irmão, o serviço, o trabalhar, o se envolver no serviço é uma ferramenta que Deus deu para nós, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter os nossos olhos espirituais abertos. Você quer ver outra ferramenta que Deus dá? Outra ferramenta, culto. Culto é uma ferramenta de Deus, irmão. Porque no momento de culto aqui, no momento do ajuntamento aqui, Deus opera coisas especiais. Irmão, tem gente que negocia culto por qualquer coisa. Tem um filme bom, ih, vai passar o Supercine, sei lá o quê, que eu nem sei mais na hora do nosso culto o que está passando, mas negocia, ih, vai ter o aniversário de fulantão, ih, vai ter esse ou aquele evento. Abre mão do culto por qualquer coisa. Eu sei, irmão, que existe uma situação específica que você acaba se envolvendo e tem que estar em algum lugar. Mas eu estou falando daquele que negocia o culto por qualquer coisa. Qualquer coisa tira ele do momento de culto. Irmãos, o momento de culto é tão rico. Se você estivesse em casa agora assistindo o melhor filme, ele não ia te acrescentar nada. Mas o que você está ouvindo aqui nessa noite, se você levar em conta, em consideração, isso muda a tua vida. Isso vai te dar vida, isso vai te dar eternidade, irmão. Isso vai fazer com que você viva nessa vida de forma vitoriosa, sem ser saco de pancada do inimigo. Mas na frente da televisão a gente não vai aprender isso, irmão. A gente só vai aprender coisas erradas. Porque a televisão, apesar de a gente ter algum proveito, mas é muito pouco. É como Paulo fala do exercício físico, que tem pouco proveito. Televisão tem pouco proveito, né? Não sou contra o exercício físico, não. Inclusive, eu gosto, eu falei até isso com o sócio. Gosto muito de me exercitar fisicamente, né? Tem muito proveito. Tem uns caras preguiçosos que usam esse texto para não fazer nada, né? A Bíblia diz que não... Fazer exercício não precisa para não, não serve não. Mas eu quero te mostrar, irmão, que você não pode negociar o culto. O culto é importante, não importa o ministro está aqui. Se falar da palavra, a palavra, ela por si só cumpre o papel de trazer o entendimento, a compreensão, vida, consolo, correção, né, ensino. Então, não negocie o culto. O culto é uma estratégia, é uma ferramenta que Deus proporcionou para nós, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter os nossos olhos abertos para a vida espiritual. Oração e jejum é uma ferramenta que Deus nos deu. A Bíblia diz que em alguns casos, né, de possessão demoníaca, só sai com jejum e oração. Então há um poder muito grande quando jejuamos e oramos, porque o Espírito de Deus cresce em nós e ele nos faz enxergar, ele nos faz ver, ele nos faz agir como convém ou como deve em qualquer questão da nossa vida. Então, termos um tempo de jejuar e de orar. Irmão, a oração é a forma de nos comunicarmos com o Senhor. Não tem como ter uma vida cristã sem ter momentos de oração, de devocional, de você em casa parar para orar um pouco. Não é só aquilo de acordar de manhã, ligar o play, e aí sai, faz uma oração na hora do café, quando faz? Na hora do almoço, quando faz? Ou à noite para dormir, mas tem um tempo de ler a palavra, de deixar Deus falar, de deixar Deus trabalhar. Porque a palavra, eu posso dizer, é outra ferramenta que Deus nos dá para crescimento. Ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. Ele disse com Josué: medita nessa palavra, dia e noite, para que você possa fazer tudo o que está escrito no livro da lei. E aí você vai fazer a tua vida prosperar, crescer, ser abençoada. Eu e você precisamos da palavra, de ler a palavra, de conhecer a palavra. Eu estou falando com vocês desse ambiente gostoso lá, da escola de discípulos, mas você pensa que todo mundo adere? Não adere. Não adere. Falei com o sócio, agora eu estou com a estratégia. Irmão, é estratégia. É estratégia. A gente fica, ó, pastor, não é, como diz, não é aqueles que proporcionam entretenimento, não é. Mas em certas horas a gente tem que buscar a estratégia para tirar o cidadão de casa, hein, Bobini? Colocar ele ali para ele receber algo. Aí agora, eu fiz lá no meio da nossa escola uma disputa entre os professores. Eu comecei a estimular os professores. Eu comecei a fazer umas inovações para minha classe bombar. E bombou mesmo. Minha classe está cheia. Esse semestre eu não estava dando aula, não. O que eu faço? Eu, cada dia, a gente bola uma coisa. No domingo passado, eu falei assim, ó, quem quiser, chega mais cedo, vou fazer um passeio ciclístico aqui de uma hora, a gente vai dar uma aquecida, uma ginástica. Depois, que é de 9 às 10, e 10 horas a gente começa a escola. A gente toma um café aqui, se você quiser, traz uma fruta, alguma coisa. Aí comecei a fazer isso. Aí, no outro dia, eu chamei um cara de uma academia, falou, ó, vem mais cedo que vai ter uma pessoa aqui da Academia Elite aqui, vai trazer um equipamento, a gente vai fazer um alongamento, vai fazer uma ginástica. Aí, pronto, começou o pessoal a vir. E das outras turmas chegando mais cedo para participar da minha. Aí o professor da outra turma ficou no sufoco, porque agora ele está precisando fazer alguma coisa para atrair a turma dele, porque a turma dele agora fica tudo de olho na minha turma, lá do que a gente está fazendo, das brincadeiras, das dinâmicas que a gente faz. E aí, então, eu comecei a agitar a escola de... Meu irmão, só foi fazer isso que agora começou as matrículas a aparecer, as classes começaram a encher de novo. Uma estratégia para trazer o povo. Agora, meu irmão, diga sério, precisa eu estar fazendo isso? Precisa a gente fazer esse tipo de coisa para atrair as pessoas, porque quem vai ganhar são elas mesmas, conhecendo, aprendendo, fortalecendo sua fé para a caminhada. Mas o pastor ainda tem essa missão, irmão, de fazer com que as pessoas possam vir e receber. Como pais espirituais, nós nos preocupamos com a vida de cada um de vocês. E a gente vai vendo as pessoas sofrerem os ataques, os problemas. E como a gente tem um pouquinho mais de discernimento espiritual e visão do mundo espiritual, a gente vai vendo o que está acontecendo. Chega no gabinete, às vezes, com a vida toda cheia de problema, não veio antes para consultar, para perguntar, pastor, eu estou com essa situação, o que o senhor acha? Qual é a sua palavra? O que Deus fala nisso? Que eu não tenho ainda discernimento ou entendimento. Não, pratica e depois vem para trazer o problema. E a gente fica triste, irmãos, porque são situações tão simples no mundo espiritual de entender, de discernir, mas a falta das ferramentas, da utilização das ferramentas, vai fazendo com que a pessoa não tenha o conhecimento do mundo espiritual. E sendo, então, né, uma marionete, jogado de um lado para o outro, sem entender o que está acontecendo na sua casa, com as brigas, com os prejuízos, com os problemas familiares, problemas no trabalho, às vezes a própria alma entristecida, sem sentindo vazio, sem motivação, não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Saiba, são as setas, são os ataques do inimigo, e a gente muitas vezes atribui isso às pessoas. A gente começa a lutar com as pessoas, mas os textos que eu li da guerra espiritual diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não. É contra principados e potestades, porque é o inimigo que gera a confusão, a discórdia, a briga. Eu uma vez, logo no início da minha caminhada espiritual, eu tive uma discussão com minha sogra. Não sei como eu consegui, mas eu discuti com minha sogra. Porque minha sogra é uma mulher tão mansa, tão tranquila, mas eu estava morando de favor na casa dela no início da minha vida, mas já crente, e ela falou algumas coisas que me mexeu comigo e eu me chateei. Eu fui assim um pouco áspero, mas eu saí de carro e comecei a andar de carro. E saí pensando naquela discussão. Olha como o diabo age. E eu na estrada dirigindo e eu pensando no que ela me falou. E aí eu fiz toda a cena na minha cabeça. Aí eu falei assim, quando eu voltar eu vou dizer isso, isso, isso a ela. Porque eu não admito isso. Eu vou falar isso, isso, isso com ela. E aí eu já pensei na resposta dela. Na minha mente já fui criando. Será que a gente não faz isso? Será que é só eu que faço isso? Na minha mente eu comecei a criar já a história. O que ela ia me responder? Ah, se ela me responder isso, aí eu vou falar isso e isso. Aí ela vai ver. Aí eu vou encornar o caldo. Eu saio de lá. Eu tiro minha mulher de dentro, tiro os netos. E aí eu fico que ela vai fazer isso e isso. A minha irmãos, no meio da minha história, na minha mente, eu já estava quase batendo na minha sogra. A coisa era feia. Quando eu me vi no meio disso, já com o Espírito Santo em mim, irmão, o Espírito Santo falou, ei, e eu acordei para a minha loucura na mente, e eu gritei literalmente dentro do carro, sai Satanás, sai, eu não vou fazer nada disso. Minha sogra é uma bênção para mim, eu estou morando na casa dela de favor, ela tem cuidado de meus filhos, ela tem sido uma bênção para mim, eu não, chegar lá, eu vou pedir perdão a ela, porque eu é que sou devedor, arreda de mim, Satanás. Mas o inimigo faz assim, irmão, ele vai lançando na mente, ele vai semeando, e se você não tem visão espiritual, se você não tem discernimento, se o Espírito Santo não está crescendo em você, você não vai enxergar isso, você não vai entender isso, você vai chegar e vai fazer aquilo que a tua mente programou, aquilo que a tua raiva, a tua alma pediu. É assim que acontece, irmãos. Mas o que, que precisa em nós? Nós precisamos tomar posse das ferramentas que Deus tem dado a essa igreja. Deus tem dado diante de você, irmão. Não falta na igreja, seja aqui, seja em Porto Seguro, seja em qualquer igreja, irmão. Não falta. Tudo isso que a gente disse aqui, a unidade, a comunhão entre os irmãos, não falta o ensino, a palavra. Não falta, irmão, não falta o culto para você estar ali. Não falta nada disso. Nós é que precisamos tomar posse dessas ferramentas, porque elas vêm de Deus. É o Senhor que deu. Já o outro texto fala das perdas espirituais que nós temos perdido, irmão. Alguns valores espirituais. Valores que nós devemos cultivar, devemos caminhar neles. E nós não estamos caminhando, perdendo esses valores, perdendo aquilo que Deus tem gerado para que andemos nisso, para que a nossa vida possa realmente se firmar em Cristo. E o texto diz lá das dracmas que diligentemente, aquela pessoa se esforçou, irmão, acendeu a candeia, varreu canto por canto. No outro, o milagre de Deus apareceu ali para achar. É o que Deus fornece para nós. Nesse aqui, agora é a tua porção, irmão, a tua resposta. Agora envolve o teu esforço, o teu querer. Deus proporciona todo esse ambiente saudável, todo o ambiente da manifestação da presença dele para você se firmar nele e crescer. Agora vem a tua parte, irmão, a tua resposta. Que a candeia, que a palavra do Senhor possa iluminar mesmo a tua vida. E você possa diligentemente buscar, procurar esses valores, procurar essas ferramentas espirituais. Você quer ver uma, dentro desse texto mesmo, um valor espiritual que está sendo deixado de lado? O testemunho. Aquela mulher, quando achou a dracma, irmão, a primeira coisa que ela fez, se alegrou e foi testemunhar com as pessoas, para poder mostrar a alegria dela. E o povo de Deus, como o pastor Jeremias falou ontem, não está fazendo o nome de Jesus conhecido, não está testemunhando do que Deus tem feito. Você só precisa testemunhar, irmão. O que Deus tem feito com você nesses 9 anos, você precisa anunciar, você precisa falar, você precisa atrair outros para viver aquilo que Deus está proporcionando você viver. Testemunhar, irmão, é um valor que nós precisamos alimentar ele, cultivar ele. Outro valor é esse de procurar diligentemente. Irmãos, eu e você precisamos ser firmes, constantes, perseverantes, porque essa mulher ali, ela arrastou tudo, e ela não parou enquanto não conseguia achar. Perseverar, quantas pessoas desanimam com qualquer coisa, irmão? Qualquer situação difícil, qualquer coisa desanima, ah, eu vou sair da igreja, ah, eu não estou gostando disso, ah, não persevera, não caminha firme, não traz sobre si esses valores de honra, de unidade, de amor, muito maior que qualquer coisa, para perseverar na fé. Irmão, a luta aí fora não está, não tá brincadeira. Todos nós estamos muitas vezes desanimados. É, irmão. Eu estou falando aqui do alto da minha sabedoria, como se nada me abalasse. Não, irmão, abala. Tem situações que vem a gente, né, dá aquele peso, mas a perseverança, mas os valores, mas as ferramentas que Deus tem nos dado, colocadas em prática, sustenta a nossa vida e faz de nós vencedores. E pode vir o que for, irmão, luta, problema, dificuldade, desavenças, afrontas, setas, armadilhas, o que for, irmão, e nós vamos estar fortalecidos pelo Senhor para uma caminhada firme, com os olhos abertos. Eu quero nessa noite profetizar sobre a sua vida, olhos abertos. O Espírito Santo agindo de forma sobrenatural, irmão. Que você tome posse de todas as ferramentas que Deus tem proporcionado a você para você crescer. Para você ter uma vida abençoada. Para você não se deixar levar por nenhuma artimanha do inimigo. E isso vir a afetar a sua vida, prejudicar a sua saúde, a sua família, sua alegria. Que você possa tomar posse, porque isso vai fazer com que o Espírito cresça em você. Nessa luta espiritual, que não é contra o irmão, não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades. Só uma forma de vencermos, irmãos, através do Espírito Santo. Através da porção do Espírito, que em nós pode nos fazer vencedores. Eu quero declarar sobre essa igreja, essa porção, conhecimento das virtudes do Senhor, de pôr em prática tudo aquilo que está escrito na palavra, como eu falei um pouco de Atos lá, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, tinham as coisas em comum, permaneciam unânimes no templo, e ali o Senhor ia fazendo que as pessoas que se convertessem e fossem agregadas a essa família. E diz esse texto também que eles conseguiam a simpatia do povo à volta. As pessoas vão ver na vida da igreja as virtudes de Cristo, o amor de Cristo sendo manifestado. E o mundo vai querer isso. O mundo vai desejar isso que você tem. Valorize o que você tem. Valorize a igreja, valorize tudo que Deus proporciona para você, para a sua vida. E eu profetizo isso sobre você, esse crescimento. Quero abençoar essa igreja. Quero me alegrar com vocês, porque o que Deus faz aqui, tem feito aqui, tem sido bênção para nós, através da vida do nosso pastor, através da vida do que Deus, através do que Deus tem manifestado em vocês, através de vocês. Nós recebemos muito. Nós recebemos muito. Por isso que eu disse, a igreja de Porto Seguro manda um abraço, porque eles sabem disso, eles têm consciência disso, e eu quero louvar o Senhor nessa noite por isso, pela vida de vocês, por mais um ano, e que seja realmente um ano de renovo, na vida pessoal, mas na vida da igreja, como um todo. Feche os teus olhos, ore agora. E diante do que foi dito, dessas ferramentas espirituais, aquilo que você tem talvez negligenciado, não posto em prática, não usado, isso coloque diante de Deus. Faça um voto ao Senhor. Tome uma outra posição. Porque depende de você. O que Deus poderia fazer, já fez, irmão. Ele manifestou o amor dele na cruz. Nos comprou com preço de sangue. E nos deu o seu Espírito, nos deu a igreja, para que caminhássemos seguros, crescendo, vitoriosos. Agora é a minha e a sua vez de fazermos, de respondermos a isso. Agora é a nossa parte em corresponder com a expectativa que Deus tem a nosso respeito. O que Ele espera que nós, como igreja, possamos manifestar nessa terra. O amor dEle, quem Ele é, suas virtudes, usando as ferramentas, usando os valores espirituais. E o maior valor de todos é o fruto do Espírito. Ter Ele desenvolvido em nós, na longanimidade, na benignidade, na mansidão, no amor, no domínio próprio, na alegria, que possa isso habitar em nós. Valores e ferramentas que nos fazem vitoriosos para o louvor da glória do Senhor. Essa noite eu quero fazer um apelo. Se você tem visto que tem negligenciado muitas ferramentas, alguns valores, mas que nessa noite essa palavra mexeu muito com você, te fez entender algumas coisas que talvez você não tinha ainda parado para enxergar, mas você quer, a partir de hoje, caminhar com a igreja, usar esse momento tão especial do aniversário, que vai marcar, você nunca mais vai esquecer esse dia, porque um dia do aniversário da igreja, Deus fez algo novo na sua vida, te fez ser mais igreja, te fez se envolver com a igreja, te fez mais forte através das ferramentas que Ele está te dando. Se você sentiu isso, vem aqui na frente, eu quero te abençoar, eu quero orar por você, eu quero impor as minhas mãos, quero pedir que o Senhor traga uma unção nova, um renovo na sua vida, algo especial para que você possa crescer, para que você possa desfrutar mais e mais das virtudes, dos valores, daquilo que Deus tem para você. Se você quer renovar a tua vida com Deus, se você quer se envolver mais com a igreja, se você quer desfrutar mais de tudo aquilo que Deus tem gerado como ferramentas, sai desse lugar, vem aqui, eu quero orar com você, eu quero te abençoar, eu quero gerar no mundo espiritual esse renovo na sua vida, essa porção nova. Eu quero declarar que Deus vai tocar em você de uma forma especial, vai gerar entendimento em muitas questões espirituais que até então você não discernia, que até então você não compreendia, mas que o Espírito Santo vai gerar algo especial, algo sobrenatural, te fazendo ter olhos espirituais, te fazendo ter a mente de Cristo, te fazendo crescer nas coisas de Deus. E mais, você vai ser envolvido pela igreja, pelos valores, pelas coisas do reino. Mais e mais, você vai desfrutar das ferramentas que Deus tem te dado para que você cresça. Cristina, vem cá. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essas vidas, os meus irmãos. Eu quero ministrar sobre eles algo novo, um renovo, algo especial. É impossível que eles não estejam já desfrutando, Senhor, dessas ferramentas, do que o Senhor gerou como igreja nesse lugar. Mas eles entendem, Senhor, que ainda podem ir além. E eles desejam isso, Senhor. Desperta na vida deles, na vida de cada um dos nossos irmãos, o desejo de servir, o desejo de viver em comunhão, o desejo, Senhor, de ler a Tua palavra, de estudar, de conhecer, de se envolver nas coisas espirituais, de ter os olhos abertos, em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre eles assim, renovo. Que seja, Senhor, esse dia um divisor de águas, um marco, para que fique registrado, Deus, para que eles possam, Senhor, crescer mais e mais, que essa igreja possa olhar a eles e ver isso, eles se envolvendo, eles crescendo mais e mais no Senhor, nas coisas do reino, em nome de Jesus. Vem sobre cada um, Senhor, Precisamos de Ti, porque a Tua palavra diz que o querer e o efetuar vem do Senhor. Nos fortalece, Senhor. Em todo tempo, o Espírito Santo nos traz o entendimento, nos alerta, como o Senhor fez comigo lá naquela vez no carro. Eu senti, eu ouvi o Senhor me chamando a atenção e me trazendo de novo a razão, o entendimento. Que todos os meus irmãos possam ouvir o Teu Espírito em cada momento, em cada luta da vida, em cada momento que o inimigo arme uma cilada, eles possam ser despertados. Eles possam ser, Senhor, alertados pelo Teu Espírito, e eles possam ter ouvidos para ouvir. Que eles possam estar sensíveis à Tua voz, sensíveis, Senhor, à Tua porção. Em nome de Jesus, eu ministro isso sobre a vida deles. Um crescimento. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Na família, que eles possam testemunhar, Senhor, em todo o tempo. Isso que o Senhor está gerando na vida de cada um deles. E eu estendo isso, Senhor, a todos os irmãos, a esta igreja, em nome de Jesus. Uma vida nesse nível, de comunhão, de amor, de crescimento, e ao mesmo tempo fazendo o nome do Senhor conhecido. Através da vida de cada um, Deus, e através da ação da igreja como um todo. Dando a estratégia, dando a forma, o veículo, para que isso possa gerar, Senhor, mais vidas. Porque esse é o propósito, Senhor. O Senhor morreu por cada um de nós, por aqueles que estão lá fora ainda, que precisam ser consolados, como vimos ontem, que precisam conhecer o Teu amor. Que a Tua igreja te fortaleça, Senhor. Que o Senhor possa gerar um ano de renovo, um ano de fortalecimento, de vigor, na vida individual e na vida de igreja como um todo, Senhor. É isso que eu declaro, é isso que eu profetizo. É para isso que o Senhor me trouxe aqui nessa noite, Senhor. Para declarar isso, para gerar, Senhor, a possibilidade desse crescimento na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus.